produção e mixagens, você já sabe, Gilberto é o bicho. Um abraço aí, Pacheco delas. Diego Cabelo Duro. Valeu, beijo exótico. O CR7, rei dos áudios. Oh, calor. Valeu, Fábio Jogador. Você está ouvindo Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Especial Midback. Essa arrepia demais. Don't be afraid, there's no need to worry. Cause my feelings for you are still strong. Yeah.